Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês. Hoje de manhã nós tivemos na igreja, fomos profundamente abençoados pela ministração conduzida aqui pelo Marco Aurélio, pela palavra do pastor Sóstenes. Agora fomos muito abençoados pela ministração do Geraldo. O Marco Aurélio, ao ministrar, ele fez um breve comentário que tem muito a ver com o que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui hoje. Ele disse que numa reunião de trabalho, alguém comentou que talvez fosse monótono ficar diante do Senhor adorando, adorando, adorando, adorando, adorando, e que talvez fosse uma coisa meio enjoada e que não estar lá fosse até bom, né? Eu já vi gente fazendo essa piadinha. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também. O pastor Sócio nos trouxe uma ministração muito sólida sobre realidades de guerra espiritual e da importância de nós conhecermos com profundidade a palavra de Deus, estarmos instruídos na palavra de Deus e prontos nas nossas posições para atendermos o comando do nosso general, que é Cristo. E eu vou querer falar um pouquinho sobre isso também. Qual o texto que o senhor tem falado comigo ao longo desse ano e que talvez ligue todos estes pontos que eu mencionei e muitos outros? O texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Um texto muito conhecido da Escritura. O texto diz assim: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estávamos em família, e uma das coisas gostosas que tem no convívio de família é nós conversarmos sobre as tiradas dos nossos filhos e das nossas crianças. E este ano nós tivemos uma tirada deliciosa da parte do Pedrinho, meu sobrinho emprestado, né? Ele estava na escola, e a professora estimulou os alunos a escrever uma cartinha para o Papai Noel. E ele foi escrever uma cartinha para o Papai Noel do tipo assim: "Eu não quero pedir, eu quero agradecer pelo pai que eu tenho, porque ele joga basquete comigo e ele joga futebol comigo." Olha que coisa mais interessante. Era para pedir um presente para o Papai Noel, e o Pedrinho resolveu agradecer o pai que ele tem. O pai que ele tem. Que delícia ter 5 anos. E ter um pai que dá atenção, e ter um pai que joga bola com a gente, que joga basquete, é uma coisa tremenda. E aí, eu vindo um pouquinho dessa história do Pedrinho, eu lembrei e comentava com Sóstenes, de um momento que eu tive na minha vida profissional. Eu ia dar aula, dei aula num MBA em cooperativismo, e no painel que antecedeu ao meu, o professor, que é um psicólogo, um pedagogo, quis integrar a turma e fez uma série de perguntas para as pessoas. E perguntou para as pessoas, homens adultos, já feitos, 50 anos, 45 anos, mulheres adultas, o que que eles mais tinham saudade. E um dos estudantes ali, pessoa que conheço, com mais de 40 anos, falou assim: "Eu tenho saudade do tempo em que eu estar na presença do meu pai e da minha mãe brincando era suficiente para eu me sentir pleno e feliz." Olha que coisa gostosa. Um homem feito, lembrando de uma época em que nada faltava. Quando você está brincando aos pés do seu pai e da sua mãe ali, nada falta. Não tem meta para cumprir. Não tem nota para tirar, não tem conta para pagar, nada, nada, nada, nada falta. Quando você está brincando ali à roda, aos pés do seu pai. A plenitude, ela é completa, porque ela é uma plenitude emocional. A criança que pensa assim, que se preenche assim, não está com nenhuma necessidade emocional a ser cumprida. Mas é também uma plenitude material. Não tem fome, não tem nada, frio, não tem nada. Ela está totalmente solta ali. A plenitude das suas satisfações materiais. E por que não dizer que há também plenitude das suas necessidades espirituais? Nada falta. E eu pergunto, nós podemos, num mundo de lutas e dificuldades, num mundo que é difícil de enfrentar as grandes questões da vida, por alguns instantes, estar nessa situação de plenitude? Será que nós podemos, mesmo sendo adultos, desfrutarmos de momentos em que absolutamente nada falta? E a palavra de Deus diz assim, que felizes, afortunados, os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma palavra que está na abertura do Sermão da Montanha, é uma das 8 bem-aventuranças, mas é também uma palavra profética. Ele diz assim, mantenha limpo o seu coração, porque quem tiver com o coração limpo, verá a Deus. É claro que essa palavra, ela é interessante porque ela tem um profundo lastro no Antigo Testamento e tem um profundo lastro no Novo Testamento. Irmãos nossos de todas as épocas da era cristã valorizaram sobremaneira a pureza do coração. Talvez nós sejamos uma geração, entre todas as gerações de cristãos que nos antecederam, que menos valoriza a pureza do coração. Que menos valoriza a pureza do coração. Nós, quando estamos em dificuldade, nós aprendemos que nós temos 3 recursos fundamentais para enfrentar as nossas dificuldades. Um deles é a oração. Nós estamos em dificuldade, nós oramos sempre, mas em dificuldade oramos 3 vezes mais. E jejuamos. Em dificuldade, nós temos um segundo recurso, que é ler a palavra, buscar na palavra uma palavra de Deus, algo que Deus queira falar conosco, algo que nos sensibilize, algo que nos dê uma luz no fim do túnel. Nós procuramos na palavra e muitas vezes encontramos, glória a Deus. Em dificuldade, nosso Senhor, eu vou para a tua casa e vou adorar. Não te deixarei ir se não me abençoares, como já dizia a música Jacó, que o pastor Sóstenes compôs de uma maneira linda, linda, linda. E a gente vem, se derrama na presença do Senhor e adora. Agora eu pergunto, qual é o efeito que eu posso, ou qual é o efeito na minha vida de orar, de ler a palavra de Deus, de adorar? É o efeito da purificação do meu coração. Nós todos, como cristãos, somos instados pelo apóstolo Paulo a verificar se o nosso coração permanece puro. Pelo menos uma vez por mês, todos nós somos instados a fazer uma autoavaliação e nos perguntar, o meu coração está puro? Porque quando o pastor está ministrando a ceia, e ele abre lá em 1 Coríntios e começa a falar da ceia, e de repente ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Volte-se para o seu coração. Verifique se o seu coração está limpo, está puro. Então, coma do pão e beba do cálice. Portanto, todos os nossos exercícios de fé devem, de alguma maneira, impactar o nosso coração de forma a purificá-lo. Bem-aventurado ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa palavra profética, ela é repetida em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 13. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? A vestidura branca aqui, ela equivale ao coração limpo. A vestidura cobre todo o corpo. O coração trata de todo o ser. Quem são? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E assim a profecia do sermão da montanha do coração puro se cumpre. Verão a Deus, estarão diante do trono, o tabernáculo do Senhor se estenderá sobre eles, e eles estarão como aquela criança que aos pés do seu pai e da sua mãe nada falta. Tudo é pleno, todas as metas estão cumpridas, todos os projetos realizados, todas as necessidades emocionais supridas, todas as necessidades espirituais supridas. É uma coisa deliciosa estar ali diante do Pai, vendo a Deus. Esse conceito já vem lá do Antigo Testamento. O povo de Deus cedo aprendeu que para vencer as batalhas espirituais precisavam estar com o coração puro. E aí eu queria então explorar um pouquinho melhor o que é um coração puro, o que é um coração limpo. Um coração puro é aquele coração que foi purificado do pecado. É o coração de quem não está sujo pelo pecado. Mas pecado é uma coisa genérica demais. E nesta noite, para a gente entender um pouquinho melhor o que é um coração puro, eu queria separar o pecado em três classes de sujeira. As três classes encardidas. As três classes precisam ser enfrentadas para que nós possamos verdadeiramente purificar o nosso coração. E quais são essas três classes? A primeira classe é a sujeira que vem da sexualidade impura. A segunda classe é que vem da vaidade e da idolatria. Vaidade e idolatria sujam o nosso coração. E a terceira classe de sujeira é que vem do ressentimento e das vontades de retaliação e vingança. Quem tem um coração ressentido tem um coração sujo. Quem tem a vida voltada para vaidades tem coração sujo. E quem tem a vida impregnada de sexualidade impura tem o coração sujo. E se nós queremos limpar o nosso coração, para que nós possamos ver a Deus e para que nós possamos estar preparados para a batalha espiritual, nós precisamos entender que essas três frentes precisam ser enfrentadas. E nós não vamos limpar o nosso coração por acaso, nós vamos limpar o nosso coração porque, conhecendo a palavra de Deus, nós nos lavamos na palavra de Deus. E nós buscamos do Senhor a bênção do coração puro. De onde eu tirei que a sensualidade impura, ou a sexualidade impura, é uma classe especial de sujeira? Eu tirei de vários textos da Bíblia. Aliás, as grandes batalhas perdidas pelo povo de Deus foram perdidas porque o povo de Deus estava em impureza. Se o povo de Deus não tivesse impureza, não teriam ido para a Babilônia, por exemplo. Se os habitantes de Sodoma e Gomorra não tivessem impureza sexual, não teria caído fogo sobre Sodoma e Gomorra. Se os concidadãos de Noé não tivessem impureza sexual, não teria tido dilúvio e destruído toda a terra. Então a impureza sempre foi a condição em que o Senhor, ao lidar com o homem, acabou de alguma maneira despejando a sua ira sobre a raça humana e mais tarde permitindo que o inimigo subjugasse o povo de Israel. Mas houve um tempo em que o povo de Israel estava voltando para a terra prometida com Moisés. Esse é um tempo em que as lições de batalha espiritual estão mais claras na Bíblia. O povo tinha de chegar, o povo tinha de reconquistar a terra prometida. Eles estavam preparados. E Balaque contratou Balaão para ajudá-lo na batalha contra o povo de Israel. E Balaque falou assim: Balaão, você vai, eu vou te colocar em cima do monte, e na hora que você vê o arraial dos israelitas, você levanta a mão e amaldiçoa. E por três vezes, Balaão subiu em cima do monte, levantou a mão para amaldiçoar o povo de Israel e abençoou. O Espírito de Deus tomou Balaão, e Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoou. E aí Balaão concluiu que não ia dar para os moabitas vencerem a batalha, não ia dar para os midianitas vencerem a batalha, porque o povo andava em santidade. O povo estava com o coração puro diante do Senhor. E olha que interessante, o que que Balaão faz? Balaão dá uma consultoria a Balaque. E Balaão, Apocalipse 2:14. O que João está trazendo de revelação em Apocalipse 2:14? Tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Qual que foi a consultoria de Balaão? Falou assim: olha, o povo está em santidade, então Balaque, você vai pegar as mulheres mais bonitas que tiverem em Midian, colocar nelas as roupas mais sensuais que você puder, e você vai mandar ela para o meio do arraial dos israelitas, porque na hora que os israelitas se envolverem com elas, e na hora que os israelitas se deitarem com elas, vocês estão prontos para ganhar a guerra. Vocês estão prontos para ganhar a guerra. E Balaque fez isso, mandou as mulheres, mandou os jovens, e jovens israelitas de fato se deitaram com as midianitas, e mulheres israelitas se deitaram com midianitas, mas felizmente o Senhor abriu os olhos de Moisés e dos filhos de Arão. E tem um dos textos mais intrigantes na escritura, né, que está em Números 25, que diz que um filho de Arão pega um homem com uma midianita dessa na tenda e traspassa os dois com a lança numa estocada só. Então imagina o que os dois estavam fazendo para uma lançada só resolver matar os dois, né? E assim o povo de Israel foi purificado, e assim o povo de Israel foi purificado e protegido por Deus. Esse texto tem um profundo significado espiritual, um profundo significado espiritual. Se nós queremos estar prontos para a batalha espiritual, nós devemos guardar o nosso coração das impurezas, da impureza sexual, inclusive. Ano passado e esse ano foram anos de luta para mim, na minha vida profissional. E eu tive, ao longo de todo o ano, na presença de Deus em oração, buscando a sua palavra, mas em momento nenhum eu esqueci que eu precisava vigiar para ver se o meu coração estava puro, porque eu sabia que esta era uma condição importante para o Espírito de Deus que habita em mim agir. O Espírito de Deus, meu irmão, ele não habita onde há impureza. Ele não habita onde ele é. Por que que o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Porque ele sabe que o Espírito de Deus não habita onde há impureza. Em 2 Tessalonicenses, no finalzinho do capítulo, ainda no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele exorta, faz uma grande exortação aos irmãos de Tessalonicenses, mas no versículo 19 ele fala assim: não apagueis o Espírito. Como que eu não apago o Espírito de Deus? Vivendo em retidão, vivendo em santidade, tendo um coração puro diante do Senhor. É a condição para eu não apagar o Espírito. Então, se nós estamos em batalha espiritual, nós contamos com o Espírito de Deus. Sabemos que o Espírito do Senhor e os seus anjos nos dará vitória. Mas a nossa integração com Ele, o nosso jogo de equipe com o Espírito Santo, passa por um coração puro. E por um coração puro, inclusive, das coisas espirituais. Mas nós temos uma segunda fonte de impureza no coração. Eu já em luta no início do ano, estava lá no dia do meu aniversário, pedindo ao Senhor que me desse de presente uma bênção com relação às lutas que eu estava tendo. E o Senhor então me levou a abrir a Bíblia no Salmo 66, e aí eu fiquei maravilhado com o Senhor. Salmo 66, versículo 20, diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Glória a Deus, aleluia. E falei: Senhor, o Senhor não vai rejeitar a minha oração. Senhor, o Senhor vai me dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. E comecei a glorificar o nome do Senhor e fui ler o salmo todo. Só que quando eu cheguei no versículo 18, assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Segunda fonte de impureza, a vaidade. Toda forma de vaidade. O que é vaidade? A vaidade é a qualidade do que é vão. O que é vão? É o que não tem valor eterno. É o que não passa para a eternidade. E aqui está falando: se sua vida está parada no que é vão, se você estiver contemplando o que é vão, até a sua oração vai ser difícil de ser ouvida por Deus. Eu tive uma ideia do que era vão. A Isabela chegou um dia para mim, eu deitado, não estava perguntando nada para ela. Ela falou assim: pai, sua vida deve estar muito ruim. Falei: por quê? Porque as três coisas que você queria, você já tem. Você já tem a nossa casa própria, você queria ter uma família, já casou com a mamãe, tem quatro filhos, e a carreira que você escolheu, você chegou na última posição. Deve estar muito sem graça a sua vida. Se a vida for só isso, está terrível mesmo. Porque essas coisas, conquanto sejam muito importantes e são, não passam para a eternidade. Aquilo que deve dar sentido para a nossa vida está relacionado com a implantação do reino de Deus na terra. Esse é um projeto que tem trabalho para a gente, pra, se Jesus não voltar na nossa geração, tem trabalho para muitas gerações para frente. Esse é um projeto que pode nos realizar, como realizou o apóstolo Paulo, que diz que combateu o bom combate, né? É um trabalho tremendo. Se eu no coração não contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E a terceira sujeira no coração é a sujeira do ressentimento, da mágoa, da vontade de retaliação. Você chega, olha para uma pessoa e fala assim: eu vou pagar, ele vai ver o que ele fez comigo, ou eu não converso com ele, eu cortei ele da minha vida, ele não existe para mim. O pastor, é o seguinte, ele não existe para mim, o senhor não precisa preocupar não, que eu vou dar trabalho, não, eu nem olho para ele. Que sujeira no coração. para os filhos do Senhor que anseiam ver a Deus, que barreira? Que barreira para ver a Deus? A barreira do ressentimento no coração, né? O Senhor tem me instado a superar essas barreiras, inclusive. Eu tenho entendido que se eu quero uma ação de Deus na minha vida cada vez mais presente e cada vez mais impactante, eu preciso de um coração puro. Eu, quando penso nessas questões dos relacionamentos bagunçados, porque ressentimento nada mais é do que fruto de um relacionamento que faliu. Inimizade nada mais é do que fruto de um relacionamento que faliu. Né? E aí, eu pensando nisso, eu vejo que o ressentimento torna o meu coração pesado. Aí eu fico lembrando de Davi, que fez uma bobagem atrás da outra nos seus relacionamentos com Urias, com Betseba, né? E aí Davi, de repente, viu que a vida dele estava bagunçada, escreve o Salmo 51, e ele resolve pedir a Deus o que verdadeiramente faz sentido, um pedido que realmente agrada o Senhor. Ele escreveu assim no Salmo 51, 9 e 11: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Aqui ele mostra a altíssima correlação entre coração puro e um espírito inabalável. E aí ele fala assim: não me repulses da tua presença, nem me retires teu Santo Espírito. Ele sabia que se ele não consertasse toda aquela confusão relacional que ele criou, a consequência seria ele ter de ser afastado da presença de Deus, e a consequência seria o Senhor retirar dele o seu Santo Espírito. E para preservar a presença de Deus, e para preservar a comunhão com o Espírito, ele clama: não me repulses da tua presença, nem afaste de mim os teus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, limpo na tua presença. Davi sabia lutar a batalha certa. Davi sabia lutar a batalha certa. Eu, da outra vez que falei aqui, falei sobre a oração de Salomão, né, e Deus no seu trono de graça recebendo as orações. E as orações normalmente vêm de três grandes motivos. Algumas pessoas chegam e pedem a Deus riquezas. Outras vêm e pedem a Deus longevidade, saúde, cura. Outras vêm e pedem a Deus vitória sobre os inimigos. Cada uma olha a circunstância. Salomão agradou o Senhor porque pediu ao Senhor sabedoria. Davi foi mais longe que Salomão, pediu ao Senhor coração puro e comunhão com o Espírito dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que o Senhor possa, pela sua graça e misericórdia, ouvir um pouquinho dessas palavras que nós estamos conversando aqui hoje à noite, e que o Espírito de Deus possa nos convencer verdadeiramente da importância que é uma vida reta, uma vida santa, uma vida de quem busca um coração puro na presença do Senhor, para que o reino do Senhor prospere na terra, para que nós tenhamos a vida voltada para o que verdadeiramente vale a pena. E eu termino dizendo sobre a nossa festa de Natal lá na minha empresa. Nós temos uma festa de Natal e todos os anos eu dou uma palavra aos meus colegas de trabalho na festa de Natal. E eu descobri que uma palavra, um jeito bom de dar uma palavra é através de alguma música. E esse ano foi feito lá um CD, cada um sugeriu uma música, e eu sugeri a música Amazing Grace. fala da graça de Deus. E eu vou ler um pouquinho sobre essa música, porque ela traz algo muito impactante para o nosso coração. É, diz, o autor da música, que é o Chris Tomlin, sei lá o nome direito, não sei ler esses nomes em outra língua direito, sócios. É, mas enfim, era um comerciante de escravos, trabalhava comerciando escravos. Num determinado momento ele teve a noção do mal que ele estava fazendo para um número grande de pessoas que eram os escravos. Ele achou que Deus jamais o perdoaria pela vida que ele estava tendo. E ele, lendo um livro, A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, ele descobriu a graça e descobriu que o Senhor o perdoava como ele era, e ficou completamente apaixonado com o Senhor, teve uma experiência maravilhosa com o Senhor e compôs um dos mais belos hinos que se canta em louvor e adoração ao nosso Deus, e compôs esse hino em 1770 e poucos. Então é um hino que está aí há muito tempo, e ele foi cantado na posse do Obama, na primeira posse do Obama, para vocês verem como é que esse hino ele é impactante na cultura americana. A tradução que eu busquei diz assim, a letra do hino: graça incrível, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Certa vez estava perdido, mas agora fui encontrado. Foi a graça que ensinou temor ao meu coração. Ele relaciona a graça ao temor. E a graça que aliviou meus medos. Quão preciosa essa graça pareceu na hora que eu acreditei. Minhas correntes se foram e eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou com uma inundação de misericórdia. Amor sem fim, graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem. Sua palavra assegura minha esperança. Ela vai ser o meu escudo e porção enquanto a vida durar. A terra em breve se dissolverá como a neve, e o sol se absterá de brilhar. Mas Deus, quem me chamou aqui embaixo, será para sempre meu. Você é para sempre meu, Deus. Lindo. Que compreensão do amor de Deus. Que profundidade. Aí eu entrei na internet. Quem que canta essa música? Bono Vox. Elvis Presley. Para citar só dois. Os principais cantores americanos, para mostrar como são bons em música mais lírica, gravaram até um louvor de profundidade, de teologia certa. Perde o valor se não é entoado por alguém que tem o coração puro. Se não é entoado, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos dê a todos nós um coração puro. Amém? Eu convido você a ter um tempo agora com seus olhos fechados diante do Senhor. Tempo só seu com o Senhor. Não deixe que nada te distraia. Quero avaliar minha vida, Senhor, quanto à pureza, pureza sexual, pureza das emoções, da administração do meu próprio corpo. Quero avaliar minha vida, Senhor, quanto à vaidade, o quanto as coisas vãs se tornaram importantes para mim, e eu não paro nem para avaliar que elas são realmente vãs, e elas tomam conta da minha vida, elas consomem minha energia, elas preenchem minha agenda. E eu quero, de uma forma simples, abrir meu coração para o Senhor. Mas eu quero também, Senhor, colocar diante do Senhor meu coração quanto às impurezas que vêm pelos ressentimentos, pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu imagino que está na mente, no coração do outro. E eu gostaria de terminar o ano mais puro de coração. Não deixe que nada te desvie desse tempo com o Senhor. Se alguém não pode ficar de pé, nada te impede de estar assentado e estar na presença do Senhor. Mas se você pode, declare a Ele. Eu quero terminar um ano mais puro, Senhor. Eu quero começar o ano com o coração mais puro. E eu já reconheço que não é obra minha, é a Tua palavra que pode me purificar, mas é obra minha eu confessar e me derramar no Teu altar. E nessa noite eu quero confessar a Ti impurezas do meu coração. E eu quero, Senhor, em Teu nome, suplicar pelo sangue do Cordeiro que me limpa, que me purifica, pela graça do Senhor, maravilhosa graça que me alcança. Próxima estação com o coração mais puro. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu quero convidar aqueles que desejam vir para o altar numa declaração pública, que nem é diante dos homens, é uma declaração pública diante do mundo espiritual, dos inimigos. Eu quero declarar publicamente que reconheço que essa palavra é para mim, que desejo um coração mais puro, que não posso com as minhas próprias forças, não é na intensidade do meu esforço, não é no acúmulo das tentativas, mas é na própria pureza de coração, em ir para o teu altar e dizer: eu preciso do Senhor para purificar meu coração, e eu quero me apresentar assim no teu altar, Senhor, mais puro. Eu desejo, Senhor, não é apenas ficar livre da minha impureza, eu desejo ser puro como Tu és. As coisas que eu imagino, as coisas que eu penso, as coisas que me afligem e talvez sejam irreais, e eu fico pensando nelas, e eu suponho, e eu avalio, eu julgo, porque meu coração não é puro. Quero, Senhor, um coração puro. Uma vez eu fui tomado de um constrangimento muito grande diante de Deus, porque o Espírito Santo me disse assim: você sabe por que eu te ensinei isso? Você prega, você ensina sobre isso, mas você sabe por que eu te ensinei sobre isso? É como se eu pudesse responder ao Senhor: sei, meu Deus, para que eu pudesse ensinar a outros. E o Senhor falou comigo: não, eu te ensinei isso para você ser guardado por causa de você. O fato de você saber isso que eu te ensinei te protegeu, te guardou. Se você não pregasse isso que você prega, porque eu te ensinei, você já teria se descambado nessas questões. Eu fui impactado porque a primeira vez que o Senhor tinha me dito que naquele assunto Ele me guardava e me protegia com aquilo que havia me ensinado. E ele me disse: filho, você pode ensinar outros, mas o motivo principal pelo qual eu te dei isso é para que você mesmo não errasse o alvo. Se eu não tivesse te dado isso, você já teria errado o alvo. Certa vez, o Senhor me permitiu aprender um princípio dele, lendo um livro. E eu fechei o livro e disse: Deus, eu nunca tinha aprendido isso. E aquilo foi extremamente importante para mim. E um dia eu estava numa determinada situação e a minha mente estava operando de uma forma que o Espírito Santo disse assim: você se lembra do que você aprendeu no livro? Você está fazendo exatamente aquilo que o livro ensina a não fazer. Aquele princípio divino que você aprendeu através de um autor, você agora está indo contra ele. E de novo o Espírito Santo me disse: sabe por que eu te deixei ler aquele livro e aprender aquele princípio? Não foi para você ensinar, foi para que você, todas as vezes que fosse preciso, se lembrasse e mudasse, tomasse decisões, tomasse atitudes. E aquele princípio nos ensina que a nossa mente cria uma série de coisas irreais. E a gente pensa e a gente sente acerca de pessoas, acerca de circunstâncias, muitas vezes o irreal. E sempre que eu estou pensando o irreal acerca de alguém, de alguma coisa, o Espírito Santo me permite lembrar-me daquele ensino. Filho, lembra do ensino que eu te dei. Seja puro de coração. Não pense assim desta pessoa. Não pense assim desta circunstância. Você está pensando o irreal. Grande parte das vezes o inimigo consegue se irandar conosco porque nós estamos pensando de alguém ou de uma circunstância o irreal, e ele se torna tão real na nossa mente que a gente começa a ter reações, atitudes, crendo que aquilo é verdade, porque o nosso coração não está puro em relação a alguém. E é onde as amarguras, o rancor, onde o ressentimento faz morada. Por isso Paulo nos diz assim: a ninguém olheis mais do modo carnal. Eu quero ser puro de coração ao pensar naquela pessoa, ao pensar naquela circunstância. Eu não quero, Senhor, ficar premeditando que ele isso, aquilo, aquilo outro, sem que isso seja verdade. Eu não quero, Senhor, me envolver como esse século nos ensina, com coisas que são vaidade. Me preocupar, tornar o centro das minhas orações, da minha busca, do meu culto, a petição para que o Senhor me ajude nas coisas vãs, que embora muitas delas necessárias, são promessa do Senhor. Eu não preciso me gastar nelas. Eu não quero me gastar nas coisas vãs. Eu quero um coração mais puro, Senhor. Senhor, na esfera das emoções, dos relacionamentos emocionais e físicos, nas questões sexuais, que parecem ser apenas um elemento, mas nós ouvimos hoje, Senhor, é o motivo de muitas guerras e é o motivo de muitos desastres. Eu quero pureza no meu coração, Senhor. Eu quero pureza. Você pode levantar as suas mãos, e mesmo você que está no seu lugar, convido você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu te dou uma resposta nessa noite. Eu quero declarar que foi o Senhor que falou comigo. Foi o Senhor que falou comigo. Não foi uma mensagem que eu ouvi de alguém. O Senhor falou comigo. E eu estou te dando uma resposta. Eu quero mais pureza. naquilo que depende de eu me esforçar e levar embora todo pensamento cativo aos pés do Senhor, eu vou fazer. Mas Senhor, em tudo que depende do Senhor agir, tenha liberdade de agir na minha vida, para que eu tenha um coração puro. Aquilo que depende de mim, eu vou guardar a tua palavra. O Senhor mesmo ensinou que eu posso ter um coração puro andando nos teus caminhos, buscando do alto tua presença, tua palavra. Eu quero isso. E eu quero dizer ao Senhor que termino um ano assim, Senhor, buscando mais pureza. Eu termino um ano, Senhor, e eu vou começar o próximo ano com um alvo. Eu quero ser mais puro, como uma criança, diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante do Senhor, diante de tudo.